Azul 4070, sem identificação, esse mantém 5000. Ajuste 1099, aguarde LS X-Ray, ajuste o Azul 4070. Estabilizado, estando, Web6728. Torre 118, decimal meio, completando final. Web6728, bom pouso. X8628, obrigado. Boa noite, Web6728, estabilizado aqui. 3662, voo ITAP. ITAP, 3662. Adolfo, boa noite, na 3603. Tá na posição 6, dúzia. Autorização Guarulhos 360. Gente, aguarde cópia. Tá dando cópia. Mestre 728, autorizado pulso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Pois 10, mestre 28. Afirmo, vamos lá. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 16, saída da EOL e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5005, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, Zulu 10, saída da EL, lida. Controle 1208, aciona 5005, curva para a direita, tá? 3603. Saída da EL, lida Bridge, após Bridge, Zulu 16. Saída da EL, lida Bridge, após Zulu 16, tá? 3603. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para pushback funcionamento, tá? 3603. X8058, desse mantenha 2000, autorizado final ILS. Desse mantenha 2000, autorizado ILS 3890, tá 3858. Então 3662, desse mantenha a altitude de 3000. 3662. Cruzeiro 70, desse mantenha 4000. Está livre das restrições em ITAP, do 4070. É, qual foi a restrição imposta pelo centro? Está livre, azul 4070. Voe Duna. Duna, 3662. Web6728, solo 26, ele vê direito e chame solo 121 na 19. Obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, web 6728, livrando a pista. 6728, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa da Juliette, 6728. TRIP 5339, contato, mantém 380 na saída Árvore Elefa, TRIP 5339. TRIP 5339, contato, na saída Árvore Elefa, vindo para o 380. Seria a possibilidade de, após a curva, uma proa direta para a Elefa? Autorizado, direto Elefa, TRIP 5339. Gente, após a curva vai direto para Elefa, o TRIP 5339. Se você liga para 2000 pés, ajuste no 019, reposta estabilizado na LS. 2000 no 019, reportaria estabilizado, está 3662. Azul 4070, prossiga para 2000 pés, reposta estabilizado na LS. 2000 pés, reposta estabilizado, está 4070. Autorizado, ILS, down no 0X-Ray, UTAN 3850. 3850, complete, aproximação, torre 186. 18612, é uma boa noite. Boa. Autorização para Aracaju, nível 130. Torre Salvador, muito boa noite, UTAN 3858, final do ILS X-Ray, down no 0, baixado e travado. Rotão 3858, muito boa noite. Hoje o seu altímetro no 099, autorizado pelo pouso no 0, vento no 50 graus, 06 noite. Autorizado pouso no 10, só repita o vento por gentileza. 150 graus, 06 noite. 150 com meia, obrigado, tanto 3858. IP 5339, chame Recife, 128.8, 1260. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição eleva. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 50 no 0, cotejo. Autorizado Salvador Brasília, 360, na Perzulu 17, adora eleva. Decola da 10, curva à direita, 1208, 0110. Cotejamento correto, chama para pushback sinalamento. Camará. Sobre Salvador, boa noite. Tan 3662, passando externo, baixado travado. O Tan 3662, hoje é o altímetro no 019, continua em aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando, 3662. Salvador, Tan 3603, pronto para o TAN, com o POB de 135, alternando o galeão com 3 horas e 40. Sente 135 a bordo, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 18,6, tá 3603. 19, boa noite. Tão 3662, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 062. Livre pouso, pista no 0, tá 3662. 3858, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 3858. 35216, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 130, via Golf 677, saída pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 0260, cotejo. 0, autorizado, golfinho 77, decola com a esquerda, pulpa Cajun. 1208 é o controle, 0260 transponder 3529. Cotejamento correto, chama para pushback sinalamento. Demora. 3858, táxi via Juliette, portão número 3. Autorizado, táxi via Juliette, para o portão número 3, 3858. Auto 070, complete aproximação, torre 186. Pois tá boa, boa noite, os evacuados se preparam, tá, 12 milhas de inferno, José. Quatro 0 7 0, Juju, altímetro no 019, repórter baixar travado. 019, repórter baixar travado, 4-0, metalista. 310, desce para 5 mil pés na projetada, chegada Mari. 5 mil na proa de Itapu. Chegada Mari, 6310, cancela restrição de velocidade. Sem restrição de velocidade. Sem restrição, obrigado. Vai. 3662, solo 37, livre direito, chame solo 121, décimo 9. No 3 autorizado, chama para o táxi. No menos 3, tem livre, no 05. Salvo Salvador, boa noite, é o 3662, livre ou não? Fala aí, 3662, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, tá? 3662. Zero, três, desou algum tráfego na curtíssima do 10? Certo, após o pouso do mesmo, ali mantém cabeceiro no 0. O 3662, táxi via Juliette para o portão 8, atento ao gol do pushback. Gente, via parte pro 8, gol do pushback, tá? 3662. Alô, Salvador, boa noite, gol com 8-8. Boa noite, 85, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eule da Bride. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 50 no 5, coteja. 1-2-0-1-8, controle 1-2-0, décima 8, chama para pushback, estacionamento. 2-0-8-1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 4070. Alfa Kilo, 4070, procurando. Para o DAC, o voo 1613, o POP 95350. Confirma os dados. Para o DAC, o voo 1613, com 85 a bordo, 3 horas e 28 25 a bordo, altímetro no 0 no nave, táxi via Índia Alfa, no ponte espera torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa, 18-6, 1-6, 1-3. Não, 3603, decolada 42, time controle, 120, décimo 8. 208, boa noite, tá 3603. Controle Salvador, boa noite, tá 3603, passando 1500 pés, saída, Kael. Hoje está 3603, contato na decolagem. Sub mantenha 360 da EL. Sub mantenha 360 da EL, está 3603. Hoje está em 6310, prossiga para 2000 pés, com ajuste 1019, reporte estabilizado no LS. 2000 pés, 1019, reporte estabilizado. Cancela a restrição de TAP. Liberada a restrição de TAP, 6310. Liberada a restrição de TAP, 6310. Controle Salvador, confirma o nível pro TAN 3603, 360? 340, 340. 340. Poderia voar direto o Leda da presente TAN 3603? Autorizado. Nomeia 1-3, autorizado decolagem pista 0, vento 950 graus, 08 nós. Livre, decolagem da 1-3, salvador, 1-6, 1-3. Ou 1-6-1-3, saída Arbor. Arbor 360, 1-6-1-3. Afirmativo, 6310, reporte estabilizado. Guardará. 6303, chame o centro Recife, em 1251, alterne 1-3325. Centro Recife 251, alterna 3325, centro 3600, boa noite. Boa noite. Visual com a pista, 6310. 6310, complete aproximação, torre 286. 286, boa. Torre Chanel 6310, final de 9 milhas, boa noite. Chanel 6310, muito boa noite, ajuste altímetro 1099, reporte vai ser travado. Vai botar. 1963 a bordo. 3 horas e 41 de autonomia, alterna Galeão, pronto para o táxi. Gente, 63 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1-9-6, bom voo. Táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, 126, obrigado, boa noite. O 1-3, chama o centro Recife, 128.8, alterne 1-260. 2-2-2-0, bom trabalho, 1-6, 1-6. Bom voo.